A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Como já estamos na terceira temporada do nosso podcast, este é um terceiro Réveillon que passamos, né? E já tivemos aqui alguns episódios sobre algumas roubadas de Ano Novo. Mas como essa é uma data sempre muito significativa, né? Ali com muita ingestão de álcool e também propiciando muitos vexames, a gente vai explorar mais uma vez as festas de final de ano e dessa vez dando uma atenção especial para aquelas festas de empresa. Pois ali nos anos 90, nós, os trintões e quarentões de hoje, nós estávamos ali iniciando a nossa carreira profissional e a gente começou a frequentar esses eventos sociais etíricos ali, até porque você tinha, né, que ter uma interação com o pessoal. E festa de final de ano sempre teve boas roubadas, Walter. Se não foi a primeira vez que eu tomei um porre, foi uma das primeiras, vezes, cara. Foi numa festa de empresa. Foi. E eu, 15 anos, acho que eu tinha. Que época fantástica, né? Onde uma empresa permitia que um funcionário quase criança enchesse os cornos de bebida alcoólica. E eu me lembro que esta festa, ela durou até tarde da noite, só que foi dentro da própria empresa. É. Fizeram lá um esqueminha, botaram música, espetos, churrascos, muita bebida alcoólica. Eu me lembro que já tarde da noite, uma galera convenceu uma moça na rua, com certeza era uma moça paga, né? De entrar dentro da empresa e trepar com todo mundo na sala da gerente. Eu não participei disso. E nem fui a menina. Nem fui a menina, mas os comentários foram grandes no dia seguinte. Eu acho que até a gerente descobriu que usaram a cadeira dela como assento erótico. Tinha uma mancha lá. Sentou e ficou grávida. Um dos meus grandes porres, talvez, eu acho que o primeiro também, foi também numa festa dessas de empresa. E curiosamente, assim como você, também foi no prédio da firma. E a gente chegou lá, tal, rolou ali o amigo secreto, ganhei uma calça da Fórum, porque o dono da empresa me tirou. O Zagallo? O Zagallo. Exatamente. Conta por que você chama ele de Zagallo. Já vamos dizer. Fisicamente, eles pareciam muito com o Zagallo. Então, o Zagallo me tirou e me deu uma calça da Fórum. Rezava a lenda que ele escolheu o amigo secreto. Então, é mesmo? Exatamente. Então, eu acho que ele tinha ido com a minha cara, né? Ia rolar um sorteio de brindes para os funcionários, também uma tradição em empresas, né? Em festas de empresa. E o Zagallo, o amigo secreto, já entregava que ele gostava de mim, me chamou pra ajudar ele ali no sorteio dos brindes. Cada um recebeu ali um tiquetezinho com um número e lá ficava as bolinhas rodando. E o Zagallo ficava, e nunca soube até hoje, que ele se chamava Zagallo, né? Mas rolava em boca pequena ali nos funcionários, a Rádio Peão sempre chamando ele de Zagallo. E aí ele ficava ali rodando e eu cantava as pedras. E aquelas bobagens todas, ó, dois patinhos na lagoa, uma boa ideia, eis que sai o número 13. E a hora que saiu o número 13, eu já tinha tomado um Gary, mas ele também já tava. Uma tubainha. É, exatamente. Eu falei assim, foi pessoal, o número, e eu, assim, com a mão por trás da cabeça. E ele não apontei, via que você apontava. Ele não viu. Ele não viu mostrando ali que era. Aí eu falei, pessoal, número 13, o número. Aí todo mundo já. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. E ele assim. Número do azar? É o número do Zagallo? Por que tá todo mundo rindo? E assim foi. E ele nunca soube? Até hoje ele não sabe que ele é o Zagallo, cara. E ali na década de 90, eu era menor de idade ainda, não tinha carro, obviamente, e rolou uma festa da empresa, festa da firma, que era num lugar distante pra caralho. Eu tinha que pegar uns 4 ônibus pra chegar lá. Que merda que era ser adolescente, né? Aquela idade era a busca do amor, né? Você vai em qualquer coisa. Você queria pegar alguém, mas se você ficasse com uma garota, como é que você ia levar ela pra abater se você não tivesse um veículo? Você ia botar ela dentro do busão e descer em frente ao motel? Ela não ia se sujeitar a isso, né? Então era um grande problema. Enfim, me desloquei até a festa. Foi terrível, uns 3 CMTC, uns 4 Bola Branca e um Viação São Luís. Cheguei lá, a festa tava acabando. Aí tava recolhendo tudo, não sei o que lá. Eu lembro que eu tomei um restinho de chope quente de um copo de um amigo meu. Porque o garçom se negou a me servir. E olha a merda, ia começar a maratona de volta, pra eu voltar pra casa. E eu não consegui carona nenhuma e tal. E naquela época, 1 da manhã, os ônibus já não rodavam mais. Já não rodavam mais. Você tinha um ou outro, mas a possibilidade de você entrar num coletivo e regressar são e salvo pro lar era mínima. Que eu fiz? Eu consegui ainda me deslocar até o último ponto de ônibus, onde eu ia pegar o derradeiro ônibus, mas dali pra frente eu ia ter que esperar até as 5 da manhã, quando os ônibus começavam a rodar. Eu fiquei sentado ali na sarjeta, os vagabundos me roubaram tênis, e eu tomei uns puta de uns tapão na cabeça ainda. Me roubaram o tênis, me roubaram o dinheiro da passagem, todo o dinheiro que eu tinha. E como você voltou pra casa? Fiquei ali de meia, esperando o ônibus. Chegar, aí o ônibus chegou, eu entrei, contei a história pro cobrador, falei assim, amigão, me deixou passar por baixo, fui assaltado e tal. Ele ficou com dó e deixou, e eu fiquei assim, puta que... Engraçado que eu sempre sonhei, desde criança, em ficar descalço num lugar público. Passar um vexame e tal, não sei o que. A gente já falou isso. Já falamos que eu sonhava ficar pelado, é. E isso me aconteceu. Olha só, for real. Eu espero que não aconteça comigo eu ficar pelado no meio da rua. Mas você falou aí desse lance de voltar pra casa. E depois eu acho que eu já tinha ainda uns 17, talvez. E teve uma festa de firma também. Aí a empresa já era uma empresa maior. E é pra um sítio, até um lugar afastado, né? Então a empresa alugava uns ônibus ali pra levar o pessoal da empresa que a gente trabalhava até esse sítio, que era, acho que na região de Itu, alguma coisa assim. O que é marcado ali? Festa de empresa também tem um outro hit, que é o futebol dos solteiros contra casados. É mesmo? E com saia? Não tem lance de botar saia? Tem, exatamente. Mas nesse caso não aconteceu. Numa outra empresa que eu trabalhei aconteceu, isso aí foi terrível. Eu acho tão escroto. Mas enfim. Se botar um tubinho pra jogar bola, eu acho que falta dignidade nisso. E passar batom e tal, né? Mas enfim, e nesse solteiro contra casados, obviamente eu ali com 17 anos, eu joguei no time dos solteiros. Então o que você leva? Você leva seus apetrechos de futebol, né? Uma chuteira, afinal era um futebol de campo e tal. E a festa comeu, e depois do futebol eu enchi a cara, como deve encher a cara um adolescente que acha que o mundo vai acabar no outro dia. Você fez com propriedade, né? A missão que você tinha, que era enlouquecer. E eu lembro que o porteiro da empresa morava perto de mim, ele preocupado, ô Alexandre, eu vou te levar pra casa. Né? Adecildo o nome dele, a gente chamava de Adocica. Né? Né, Adocica, não se preocupa, deixa que tá tudo sob controle. E aí, os ônibus saíam em horários distintos, eu não saí no mesmo ônibus que o Adecildo, o Adocica. Eu acabei deixando pra sair, obviamente, no último ônibus que saía. Eu e apenas mais uma meia dúzia. E eu tô dentro. E era o expresso do vômito. O expresso do vômito, ele mesmo. E ali dentro do ônibus, cara, aí você começa a dar uma sarada do porre, né? E eu olho pro meu pé, eu tô descalço. Aí eles falam, quem escondeu meu chinelo? Porque só vai de chinelo pra festa de final de ano, né? Só vai de chinelo. Cadê meu chinelo? É dezembro, calor, né? Lógico. Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Quem escondeu? Enfim, cara, nunca apareceu o chinelo. Cheguei lá no ponto final, que era na empresa, né? E eu tinha dado umas raladas no futebol, o meu dedão tava parecendo uma cabeça de surucucu. E eu não poderia... O que eu tinha pra colocar no pé? A chuteira que eu tinha jogado. A chanca? A viola, era uma viola. Chuteira viola. Eu tive que meter aquela viola no pé e dali da empresa voltar pra casa. De meião. E eu tive que botar o meião, porque meu dedo tava ralado, não dava pra ficar sacando. Então eu voltei ali, aos 17 anos, com a cara cheia de cachaça. Eu entrei dentro do ônibus, todo mundo olhando, vai, uma pegadinha, esse maluco tá fazendo aqui. Numa festa de empresa que eu participei, final dos anos 90, a empresa era pequena, a festa da empresa consistia ali em 15 pessoas, né? Bem pequenininho. A gente foi pra um restaurante, o restaurante próximo à minha casa, inclusive. No restaurante, lá no garimpo. Tá. No restaurante, eu encontro lá dentro com um amigo meu, que é paisagista. Tá. Né? E o restaurante, como você conhece o restaurante, ele é todo arborizado. Sim, cheio bacana, cheio de plantas. Então, esse amigo meu, ele é o responsável pelos jardins do restaurante. E ele tava por lá e tal, aí eu comecei a conversar com ele. Como é que você tá? Tudo bem? Aí, o dono da empresa que eu trabalhava, já enlouquecido de pinga, chega por trás e fala: e aí, Walter, é esse aí que você falou que dá o cu? Só que esse meu amigo é gay. Aí eu pensei, puta que pariu, o que, que o meu amigo vai pensar? O que vai ficar... eu vou fazer agora? O que chefe ou o amigo eu... vai... Puta que pariu. E eu fiquei com aquele sorriso amarelo, porque eu falei, puta, meu amigo gay, né? Vai achar que eu tô espalhando a intimidade dele pra cidade inteira. Aí eu fiquei com um sorriso amarelo, o meu amigo também, o meu patrão não. Nossa, aí, que... foi engraçado, depois que eu contei pra todo mundo o que tinha acontecido, me desmatou de rir. Foi um dos maiores constrangimentos. Eu acho que eu não sei se eu contei essa história aqui. Esse amigo meu, ele andava numa picape, sempre com plantas, árvores em cima, né? Se eu via uma S10 carregando uma árvore, eu fugia. Eu tinha medo que era ele, que ele ia me espancar no meio da rua. Foi engraçado. É sempre maluco, como principalmente os donos também acabam se soltando, aquelas pessoas sempre com aparência mais carrancuda. E festa de final de ano de empresa, os caras acabam também tomando um guere-guere a mais e aí acabam se soltando. O nosso ouvinte Flávio Caldeira mandou um e-mail aqui e ele pede encarecidamente para não citar o nome do tio dele, mas aconteceu a história com o tio dele e é o seguinte, vou dar uma resumida que o e-mail dele é muito grande assim. Mas ele, esse tio que trabalhava na Metal Leve, sabe que foi o ano de 1991, porque ele tem a caneca lá de festa de final de ano da Metal Leve. Então, o tio do Flávio, em uma festa de final de ano, uma moça, que até então o tio havia apenas como a secretária mais séria da empresa, era uma moça rechonchuda, segundo os termos do Flávio aqui. Essa moça era séria e ela não dava bola pra ninguém na empresa. Porém, à beira da piscina, com todo mundo já com a cara cheia de cachaça, essa moça pediu pro tio do Flávio se poderia fazer uma massagem nas costas dele. No meio da galera. No meio da galera. E o tio ali, ok, né? Tal, daí a garota foi e foi fazendo massagens nas costas do tio. E ele acabou por tendo uma ereção. Veja você. Na piscina, do lado dos amigos. Crianças. E diz que começou a passar a mão nas pernas da moça. E ela foi se aproximando os seios nas costas dele, na frente de todo mundo, inclusive do chefe, do chefe da moça. Ele conta se era possível as pessoas enxergar? Pelo visto, né? E aquilo foi pegando fogo, e o tio ficando extremamente estimulado. E já via que as pessoas começavam a cochichar, né? Nossa, a fulana de tal ali, né? Aquela moça tão carrancuda durante o ano todo. E diz que a coisa foi pegando fogo, e o tio marcou, veja você, uma ponta com ela dentro do ônibus do regresso. Do ônibus da volta. Comeu a gorda no ônibus. Não, olha só o que aconteceu. O tio falou assim, ó, vai você primeiro, que daqui a 20 minutos eu entro no ônibus também. Já vai lubrificando, que eu quero chegar lá com você preparado. Aí o Flávio fala assim, qual não foi a surpresa do meu tio? Quando chegou no ônibus e a gordinha já estava atracada com outro cara lá no ônibus. E será que era o motorista? Poderia, bacana. O ouvinte Rui Santos disse que nos anos 90 ele foi embora meio ali da festa da Volkswagen antes de começar o sorteio dos prêmios. Essas empresas grandes, antes do meu pai trabalhar na boleia do caminhão. Na boleia do seu próprio caminhão, ele trabalhou também como caminhoneiro, funcionário, obviamente, de empresas pequenas. E a festa de final de ano do meu pai era o quê? Era apenas o dono do depósito de material de construção que ele trabalhava, chamava a peãozada para ir comer um pernil. Você. Ele assava um pernil dentro do depósito. Dentro do depósito. Dentro do depósito, fechava a porta e aquilo era o evento que a gente tinha pra ir no final de ano, era comer um pernil no pão francês ali. Então, e eu babava, cara, pra essa molecada que os pais trabalhavam nessas empresas, tipo Metal Leve, Volkswagen e tal, né? Porque tinham uns sorteios grandões e tal, os caras ganhavam cada coisa. Aí, ele conta que nessa festa ele foi embora antes do sorteio. E ele foi sorteado com um gol 0 km, mas como não estava lá, acabou não ganhando porra nenhuma. Cara, engraçado. Mais loser que eu, cara. Eu, em tempos atuais, semana passada, eu fui na festa da empresa. A festa tava boa, muita bebida, muita comida boa, uma festa fantasia. Eu fui caracterizado de bicheiro. O Alexandre até me emprestou uma boina. Me chamaram de baixinho da Kaiser. Eu fiquei conhecido como o baixinho da Kaiser e não o bicheiro. Mas você mandou ver no bigodão, igual do... Botei bigode grosso. Bigode postiço, boina. Enfim, aí tava na festa, só que a festa tava muito boa, mas a trilha sonora era samba, uma coisa que eu não gosto. Então era aquele Péricles. Mas é ao vivo? Ao vivo, tocando lá. Vejo aquele você. Péricles, aquele... É sambô ou sambó? Sambô, cara. Fechando a noite, Iaguinho. Aí ia ter muitos sorteios e tal, aí teve a primeira bateria de sorteios logo depois do show do Péricles. Eles sortearam iPads, iPhones, televisores, aí eu não ganhei absolutamente nada. Aí eu falei, não, mas vou ficar até o final, né? Porque se eu ganhar, depois do show do Sambô. Sambô, sortearam mais passagens, viagens pra fora do país, motocicletas... E eu fiquei até as 2:30 da manhã e não ganhei porra nenhuma. Não neste ano, mas ano passado, na festa da minha empresa, também rolam sorteios lá, não prêmios tão bacanudos como os seus aí, mas umas coisas legais também, tipo televisores grandões, aparelhos... Bons prêmios. Bons prêmios, mas também prêmios de, tipo, prêmio de consolação, sabe? Uhum. Também, assim. E eu já tinha tomado vários Gueri-Gueris, né? Ao invés de sortearem os prêmios maiores no final, não, eles faziam o contrário. A hora que o que sobrava começava a sortear, tipo, sabe, chaveiro. Agora vamos sortear o chaveiro aqui, que a gente ganha. Que acaba com a curva dramática, né? Acaba com a curva dramática. Exatamente. E eu já com a cara cheia, não tinha ganho televisão, não tinha ganho nada. Aí o cara, agora nós vamos sortear. E o cara que tava ali, o mestre cerimônia, não sabia nem o que era. E ele falou, vamos sortear isso aqui, o que é isso aqui? Era um negócio fechado, parecia uma agenda, parecia uma bíblia, parecia qualquer coisa. E eu falei, se eu ganhar essa bosta, eu jogo dentro dessa piscina. Pessoal, mas se for uma bíblia, eu falei, vai pra piscina. O exemplar manuscrito do Torá, vai pra piscina. E aí eu acho que eu acabei de falar mal da bíblia, Deus falou, tá fudido, vai ganhar isso aí. E número, sei lá, 86, puta que pariu, é o meu. E a galera? Falei, não vou, não vou. Vai ter que jogar na piscina. Aí eu cheguei lá, o cara, você ganhou isso aqui? Mas o que é isso aí? Eu abri, cara, esses kits, manja, de cortar unha, de... Unhex? Unhex. Eu falei, porra, não vou jogar na piscina porque eu tô precisando cortar unha, cara. Mas eu ganhei uma bosta dessa, veja você. Eita, cara, o vídeo do Agente 86, vá lá na nossa fanpage no Facebook, dê um curtir, desse jeito vai ser possível vocês se informarem sobre os próximos assuntos do nosso podcast. Dá pra mandar histórias para o falicom@agenteem86.com.br. Neste mesmo e-mail, mande suas sugestões de episódios. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. A ouvinte Miriam Leitão. Opa, será que é a Miriam Leitão da Globo? É mesmo. Tomara que seja ela. Tomara. Os anos passaram pra ela também. Então, ela disse o seguinte, que uma amiga dela queimou a largada em uma festa de empresa. E enquanto os convidados ainda estavam chegando, ela já estava caída na entrada, vomitada e com o vestido levantado, aparecendo toda a calcinha. Cara, é muito comum essas queimadas de largada nas festas de empresa. O ouvinte Roberto Sampaio falou que em uma festa da empresa, comeu a ex-mulher que trabalhava com ele, embaixo do caminhão gerador de energia da festa.